precisa chorar. Problema meu, quem perdeu você fui eu. Me deixa aqui no meu canto só. Se eu me machuquei, problema meu, quem acreditou fui eu. Me deixa aqui no meu canto só. Não fique chorando com pena de mim. A vida tem dessas, o amor é assim. Não sou o primeiro que passa por isso. Não quero piedade nem compaixão. Deixa que eu cuido do meu coração. Me deixe só. Problema meu, te amei demais. Problema meu, se perdi a paz. Se eu errar de novo, que seja por amor. Problema meu, se não me quer mais. Problema meu, vou deixar pra trás. Se eu me entregar de novo, que seja por amor. Chorando com pena de mim. A vida tem dessa, do amor é assim. Não sou o primeiro que passa por isso. Não quero piedade nem compaixão. Deixa que eu cuido do meu coração. Me deixe só. Problema meu, se te amei demais. Problema meu, se perdi a paz. Se eu errar de novo, seja por amor. Problema meu, que não me quer mais. Problema meu, vou deixar pra trás. Se eu me entregar de novo, que seja por amor. Problema meu, que te amei demais. Problema meu, que perdi a paz. Se eu errar de novo, que seja por amor. Problema meu, que não me quer mais. Problema meu, vou deixar pra trás. Se eu me entregar de novo, seja por amor. Se eu quiser chorar, problema meu. Quem perdeu você fui eu. Me deixe aqui no meu canto só.